Romano 73, prossiga. Não possível autorização. Ok, autorizado. Guarulhos. O nível é o 360. Prossegue na UP Zulu 10 até Bridge. Após UP Zulu 16 até Belo Horizonte. Bravo Hotel Zulu. Após direto Trive e após Trive direto Poços de Caldas. Decola da 10, primeira curva à direita. Subida da El. Após Leda e após Motiva, Mike, Oscar, Tango, Vitor, Alfa, Motiva. E o interceptor pesou 10. O controle 120.8 e o transponder 5143. Autorizou 360, vamos falar da gente, Caio Leda. Correto, gol no 73, fechado para o push e acionamento. 2, bom dia, até 3520, informação Delta, próxima autorização Aracaju. Bom dia, TAM 3520, está autorizado. Aracaju, o nível 190, decola da pista 10, primeira curva à esquerda, subida Uca, após Jamo, e após Jamo direto a Aracaju. O controle 120.8 e o transponder 5141, TAM 3520. 190 autorizado para Aracaju, decola da 190, com curva à esquerda, saída Puca, Jamo e após direto Aracaju. Controle 208, transponder 5141, TAM 3520. Está correto, TAM 3520. Chama para o puxa de acionamento. Vai chamar o TAM 3520. Então, puxa back funcionamento 3520, posição 01. 3520, está autorizado, chame táxi. Dá uma para o táxi, 3520. Alfa 2, Gol 1173, pronto para pushback de acionamento, gate é o 11. Autorizado, Gol 1173 e chama o táxi. Autorizado, chama lá para o táxi, Gol 1173. Tá 3520 com 112 a bordo, 3 horas de autonomia, tá na recife. Livre táxi à direita, já 3520. Posso espera dar 1-0, chame a torre, 1895. Sente táxi à direita com a 3895, já 3520. A 3520, bom dia, linha decola da 1-0, vento 180 graus, 099. Decolagem da 1-0, tá 3520. Bom dia, 35329, informação Delta. 35329, está autorizado, vai direto pelo, desce para 4007, começando a 0-4. Bom, pelo, desce para 4000, na 0-4, 5329. Alto 520, decolar 227, controle agora no 208, bom voo. 208, grato, bom dia. Patrulha Salvador, tá 3520. Tá 3520, contato a nave com a agência sua para nível de voo 190, saída PUCA. Pouca 190 da 3530. O voo no 173 está livre o táxi pelo pátio e Índia. Ponto de espera da 10, chame a torre, 1895. Lembrando que é pátio e Índia, ponto de espera, 1895, a torre, obrigado, bom dia. Nada, igualmente, boa viagem. Oi, Salvador, muito bom dia, voo 1173, próxima ponte espera 5-0. Voo 1173, autorizado a linha L decolada 1-0, vento 180 graus 089. Ali decola 5-0, voo 1173. São 3520, chame Centro Recife, frequência no 26.85, alterna no 25.45. No 2695, no 2545, TAM 3520. 3520, a primária 126.85. No 26.85, afirmo, TAM 3520. Vovô. Graças a Deus. Trip 5329, desça para 2000 pés. Autorizado a final do procedimento LSX-RUI, reposto habilitado no localizador. Descendo para 2000, estou autorizado o procedimento, reportando estabilizado no localizador. 3329. 173, decolar 234, controle 1208, bom voo. 208, obrigado, bom dia. Bom dia. Controle de Salvador, muito bom dia, gol 1173, passa 1700 pés na saída da EL. Gol 1173, contato radar, suba para nível de voo 360, saída da EL, autorizado letra. Ok, autorizado 360, vai voar direto Leda. Gol 1173. Controle Salvador, gol 1173. Autorizaria a proa de Mótima? Mais coordenação com o centro esse. Ok, na sua escuta, obrigado. Do Motiva, gol 1176. Prezado Motiva, obrigado. localizador visual com a pista 5329. 5329, chama a torre, 1 no noite, decimal 95. 1895, bom dia. Bom dia. Uno 1173, chama centro Recife, frequência 125, decimal 1, altera no 33, decimal 95. Ele vai chamar Recife agora em 251, alternando 13395, obrigado, um ótimo dia. Amanhã. Visual com a pista. Livre pouso no 0, vento 170 graus, 099, ajuste no 014. A livre pouso 5329. Cinco 329, solo aos 43, direita no 209. Direita 209, bom dia. Solo Salvador, bom dia. 35329, livrando a sua escolha. T5329, livre táxi com pátio 3 de Alfa e Quilo. A posição é a 04. Alfa Quilo, pátio 304, a posição 5329. Salvador, boa noite, bom dia, viu? Papa Tan, Papa Romeu, Romeu, Romeu Golf. Papa Romeu, Romeu Golf, tá autorizado a voar direto do Duna, desça até 4 mil pés, que negar no 013. Direto do Duna, para 4.013, Romeu Golf. Papa Romeo, meu Golf, desça para 2000 pés, eu preciso da final do procedimento RS X-Ray, pode ser utilizado no localizador. Para 2000 pés, a ponta raiva, o localizador, meu nome. Paulo Salvador, bom dia, 35557. Qual é a alta autorização para Campinas? Aguarde em chat, cópia. Inicialmente é a da El. Nada. Ok, o 35557, cópia. Autorizado, Campinas. O nível 360, via LP Zulu 10, até Bridge. E após LP Zulu 16, até Bravo Hotel Zulu, Belo Horizonte. Após BH, conforme o plano. Decola da pista 10, primeira curva à direita, subida Sahel. Após a transição será Motiva, saída da El, transição Motiva, Mike Oscar, Tango, Vitor Alfa, Motiva. O controle 120.8 e o transponder é o 5156. Gente, autorizado.